andrecedesmoral.com.br. Ela chegou cheia de graça, mandou um beijinho pra câmera e se preparou. Vai começar agora, amor, vai começar. Levanta a perninha, toma, toma, levanta a perninha, toma, toma. Mão no joelho, quicando e quicando e quicando, é assim que ela faz. Faz aquecimento e flexiona aqui pro pai, é. Mão no joelho, quicando e quicando e quicando, é assim que ela faz, é. Faz aquecimento e flexiona desse jeito. A gente tá cheio de hit. Que é que tem lançamento? Tag de estou pra cima, galera. Sim. Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum. Tag de oi. Isso é uma. Quebra tudo, Leozito. Tá na sambadinha, galera, vai na sambadinha. Agacha, quebra está. Ei, sambadinha. Tá na sambadinha, galera, vai na sambadinha. Agacha, agachadinha. A gente tá cheio de pipoco. Que é que tem? Alô, Luciano! Tá aqui. Alô, Tom Lima! Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum. Tá aqui de bum. Isso é uma. Vai! Oi! Tá aqui. Isso é uma granada, olha o poder desse bumbum. Ei, tá aqui de bum. Isso é uma. Meu parceiro Natan! André Cedis, o mural de Ibicoara.